das gerações, Senhor. Teu amor se revela com esplendor. A tua imagem criaste o homem, Adão e Eva unidos em nome. Glória a ti, nosso Criador, em cada geração teu amor é fulgor. De sete a Noé, tua mão nos guia na história da vida, a tua sabedoria. Sabedoria. Enoque andou, em ti confiou, 300 anos o caminho encantou. Foi levado, mas em ti estava, na tua luz sua alma alcançava. Noé, Consolador, veio a brilhar em meio a dores. Ele vai nos amparar. Uma nova aliança, promessa de paz. Na arca da vida encontramos o que faz. Glória a ti, nosso Criador, em cada geração teu amor é fulgor. De sete a Noé, tua mão nos guia na história da vida, a tua sabedoria. Gerações de promessas, ó Senhor, em cada passo sentimos teu amor. Com fé seguimos em tua direção. Na eternidade, a nossa canção.